Quadras de música. Música. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir. Porque é que choras? Porque é que dizes o meu nome sem nunca me poderes tocar? Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 189ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, o fundo musical será certamente, e acima de qualquer outro género, romântico. O dia 22, no caso concreto de novembro, apela ao par, à união, à vida feita a dois. Um casal, qualquer que seja a sua origem ou seu contexto, deverá assumir a verdade, a honestidade entre os seus elementos. Ele poderia ficar sozinho a tocar uma guitarra, olhar o mar enquanto sentia saudades dela. Mas negar o amor que sentia pela cachopa seria o mesmo que interpretar uma canção de João Pedro Paes, retirada do álbum 1999, intitulado Outra Vez. Negar o amor que sentia por ela seria dizer uma mentira, melodia que inaugurou o nosso espaço de hoje. Ela, que há muito havia assumido o sentimento profundo nutrido por ele, aproximou-se do alvo humano. Seguindo uma tendência musical brasileira, ela via nele sinais que confundiam aos dois, desde a cabeça até aos pés. Nesses momentos, fazia questão de ouvir uma música de Djavan, do álbum Bicho Solto, datado de 1998. A jovem atrevidinha cantarolava Eu Te Devoro. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, do outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer.

No meio de uma alegada euforia interna, as recordações dos primeiros momentos especiais do casal não eram esquecidas, nem por ele, nem por ela. Recuemos até 2002, sugeriu ele, sempre com a cabeça no ar. Tu lembras-te quando esse ano deixou de ter zeros pelo caminho, juntou-nos no nosso canto e foi então que proporcionamos um primeiro beijo? Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que sinto. Quero Bruna, que é aquilo que nos separa. Promete lá outro encontro, foi tão fugaz que nem deu, para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a sigla de mentol, e eu gosto dela assim. Escolhas musicais nos espaços de convívio entre ambos eram a prioridade dele. O rapaz gostava da Alemanha e apreciava uma produção musical dos Scorpions. Enquanto a escutava, ele matutava nas mudanças que poderiam acontecer no futuro e tinha apenas uma certeza, a mesma que era retratada no título do poema de 1984. O segundo single do álbum Love at First Sting. Continuo a amar-te. Still loving you. Time, and it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love. I will. José Pernaminha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje teve uma banda sonora inteiramente romântica, narrando a história de um casal imaginário que aproveitou o dia de hoje, 22, para sublinhar o conceito de par, de união, de vida feita a dois. Muito teve ela de suportar ao longo da relação em causa. Desde cedo, ele havia informado que as suas capacidades cognitivas e comportamentais diferiam da maioria dos seres humanos, mas, no fundo, ela gostava. Admirava o seu modo de estar e, imagine-se, também corroborou com tal postura. Agora, ambos poderiam apelidar-se de rebeldes. E juntos deslocaram-se na máquina musical do tempo até 1971. O destino era Londres, cidade natal da cantora Janet. A canção predileta do casal passou a ser Soy Rebelde. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Quisiera